A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Feito no Oito, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quarta-feira, estamos a 29 de dezembro de 2010, estamos quase a fechar as portas de mais um ano. É verdade. Ora, bem, hoje a mensagem que tenho uma história para vos contar hoje. É verdade, tenho uma história para vos contar. Aliás, duas. Para 2011 há uma novidade que vai acontecer na radiofonia, não na Antena Web, mas na radiofonia, que é o surgimento de uma Vodafone, aliás, de uma Vodafone FM. É verdade, é uma Vodafone FM. E mais, uma RFMVE. Bem, mas uma RFMVE até faz sentido, é na web e tal, não, enfim. No que toca à Vodafone FM, é uma rádio que eu nem sei bem o que é que vai exibir, não é? Porque uma Vodafone FM está associada à marca, obviamente, obrigatório, não é? Vodafone FM é como uma local FM. Uma local FM está associada à localidade, não é? Mas pronto, a Vodafone FM, não sei o que será associada. O que é certo é que a Romântica FM vai acabar por troca com esta estação. E eu sinceramente confesso que é um desgosto para mim. Não é que seja grande ouvinte da Romântica FM, que também era grande ouvinte, já não havia muito tempo, mas sinceramente é assim, trocar-se uma estação de rádio por uma de uma marca, isto é quase como aos clubes privatizados, como a Chelsea, que é do Abramovich e não sei o quê. Quer dizer, não faz sentido. Estão a comerciar, estão a tornar a rádio cada vez uma coisa mais comercial e não faz sentido nenhum. Outra história tem a ver com uma notícia que saiu recentemente no Jornal de Notícias. Ora, eu não vi esta notícia, por acaso confesso que não vi, mas enfim. O pedido, aliás, a notícia é: ligou para a rádio e pediu comida em vez de um disco. Isto reporta à Rádio Geis e ao locutor Luís Teixeira, que no seu programa de discos pedidos acabou por atender uma chamada de um ouvinte, Manuel João, que a meio do programa disse que não aguentava mais, tinha que desabafar porque não tem de comer, estava com fome e acabou por dar um choro incontrolável. O que é certo é que, felizmente, outros ouvintes também acabaram por ajudar este ouvinte, que diz que está a tirar um curso de jardinagem e recebe um subsídio por isso, mas o que ele queria mesmo era um emprego. Bom, é assim, sinceramente, é bom. É bom vermos que a rádio serve para muito mais do que passar música. Nós aqui também temos uma situação com o nosso ouvinte Mara, que infelizmente já não está entre nós, mas de todas formas era uma presença que nos agradava imenso, mesmo sendo uma presença virtual, que nos agradava imenso, e também ela nos mostrava como era bom esta comunicação para com os nossos ouvintes, aquilo que a rádio era capaz de fazer. Fiquei muito feliz por ler esta notícia, não pela desgraça do ouvinte, como é lógico, mas sim pelo poder que a rádio ainda tem. E fiquei muito feliz por isso. Ora bem, iniciamos esta edição com o Statu, All the Things She Said. E vamos acabar com Magic E, também da Statu. Sugiro que ouça a emissão do Musicalia que se segue. Hoje vou falar-lhe precisamente destas duas meninas russas, moscovitas, Lena Katina e Yulia Polkova. É um convite. Eu volto amanhã. Fique bem, um forte abraço. Boa noite. Hopeless.